gente vai atender o pedido dos nossos caçadores. Vamos gravar um CD marcante da época do Porto de Marés, no ano de 2007 para 2008. E esse CD marcante é especialmente meu grande amigo Maílson, da família Roxon, que tá no berço hoje. Vai começar o CD marcante assim, ó! Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. E aí? Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Foi no novo príncipe negro que aconteceu esse lindo romance entre você e eu. Vem meu príncipe negro, príncipe negro, o som da galera, conquistou meu coração. Eu te amo de paixão. DJ de som e de ação, e a mega coroa eletrônica, o som que agita a multidão. Sinaldo, é o CD marcante do Porto de Maré, o animal do Pará. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me... Essa é da época do Samuelzinho. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Matheus Souza, o Erlan, o Diego, a Larissa, a Sheisa, a Sueli, tá todo mundo aqui, ó. Apagou, esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? E aí, como é que é? A te olhar eu descobri o que eu sinto. Parceiro Harrison Lemos já tá na área e a banda R15 já já vai detonar no palco, mas enquanto isso a gente vai assim, ó! E aí, de vibração, esse DJ que se destaca. Essa distância me deixa louco, é a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só forte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite, como eu preciso encontrar você. Tão longe estou, vem me encontrar. Vem me buscar, vem me amar. Estou aqui, penso em você. O nosso amor não é... Agora vai! Cristiano! Minha família Maguari, parabéns pelos 3 anos de sucesso! Que Deus abençoe vocês aí, ó! Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Eu sempre relembro. Bora, bolacha! O meu parceiro Verbert. Dias felizes. Minha amiga Neide. Ela e o Breno. Que passamos juntos. Sabe, né? Mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Maicão. Amiga Mona Lisa da Terra Firme. E a galera do Janaína. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te amar. Toda a galera da grande família. O Nadson Salles. Minha amiga Jace Orelha. E o motor Steve Reis. Amor demais. Amor pra recordar. E o Bruno da CB também, Bonerinha. Curtiu o som que ela dá valor. É crocodilo. Bateu os parabéns pro Maílson. Bora, Thiaguinho dos Garoto Red. E aí, dona Sabrina? Vai, vai, já. Agora. Lembra daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei, como dói. Você me deixou só outra vez. Minha amiga Bruninha. E não tem. Ela e seu esposo. E aí, Bruninha? Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Já temos CDs ao vivo, a primeira parte do Gordo Dini, amigo Thiaguinho. Show. E já saiu de marcante. Como uma prova desse amor. Bora, Paulo Colucci. Oh, Júnior Gordo dos Magnatas. Mais. E a minha gigante Xerox. Obrigado, meu amigo DG. O Franciel, o Luirlo. Amigo Abner. Valeu todo mundo aí, ó. É demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. Vem! Está fria a madrugada, fico a te esperar aqui na. E o meu parceiro Arondinho? Tornado pensando em ti. Nosso amor não tem fim. Leonardo Oliveira. Com dois se... é os irmãos, né? Te amarra. Os brothers. Diga onde está. Digo... e aí, Bruno Verdeiro? Ele tá na área. Eu amo. Ali no Botelho, Bralena. Respiro meu cheiro. O nosso amigo Alan da GDS, o Skill Miau, Bruno da CB, o Diego GDS, o Patrick Canelado, tá todo mundo aqui, ó. E aí, Mauro GDS, lá vem mais uma do tempo, assim, ó. O advogado Vitor de ser mais um pra minha coleção. Bora, Marcelo do Rock. Bora, Mariazinha da Caribunas, velha guarda. Vou sair pra algum lugar onde eu possa encontrar alguém, amor. Bora, Joyce, bora, Juninho. Chega de sofrer assim. Você preferiu me trair. Sofrer, não vou. E aí, Tico, no Vale Digital, é agora. Quem sabe eu encontro um novo amor que me tire essa dor. E me faça não lembrar o que rolou. E aí, Bismarck? Sei. É o Bis Almeida. Ele, o Ciro TJ. E o meu parceiro Spike da internet comemorando seu aniversário aqui, ó. Volta bem me ver. Eu não quero minha vida sem você. Nunca vou te esquecer. Oh! Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Para de se esconder, sabe que isso é bobagem. Você já está em mim. Tinho. Tira essa solidão que habita em meu coração. Só não me diz. Bora, Diego Caçador. Vai ter mais sofrer, já não sei mais. E o meu parceiro, Léo Multimarca. É só você. Tá na área esse moleque aí, ó. Mora em meu. Quem gosta, eu pode. Eu desejo é te querer. E a Diego do Parque. E aí, Carla? Bora já já, bora pra cima, Alexandre! Bora, Bertinho! Pra você mudar. E aí, como é que é? Faz um S pra mim, um beijo bem curtir. Eu sou da equipe, eu penso lutar. Alice, Juninho, Betinho e Josimar. Vem pro Super Pop, vem me amar. Bora, vira mais uma, bora! Yo, yo. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, fui em paixão. A primeira pista, tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. E o nosso amigo David, da família Choque Nelas. Em nome desse amor, se ao lado eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Querida declaração de amor. E aí? E eu faço o meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz. E aí, sou meu filho! Chamãozinho já! E o meu parceiro Dedinho disse: é dessa sequência que eu dou valor. Segura, moleque, aí, ó! Estou aqui tão sozinha, amor, tô te esperando. Aqui é Crocodilo, meu amor! O Renan Doideira vai me encontrar. O Rod Macaco também, o Alex Bronze. O Chechel também, galera! E aí? Amigo Rogerinho da Bros. Meu amigo Doug. Dançar. E o meu parceiro Léo. Ó, Léozinho, você e a Ju. A sua loira. Minha amigo Ney, da Zangorete. Bora, Ney! Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. E aí? Quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Joãozita da Pedreira, o Louro Davi, o Thiago do Táxi, a primeira dama. Por favor, faz isso. Tá na área. Eu preciso de carinho e atenção. E aí, alô, Vido? Ricardo Rio, Lorena Reis. Gerente Lucas, o Lucão, tá todo mundo aqui, ó. Um abraço pra toda a galera da Pedreira aqui, ó. Agora. Conta pra mim que eu te quero. Essa é muito boa. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Dinho Pressão. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Você quer um homem. Bora, Raide. Te faça mulher. Assim, ó. Não vem, que eu não vou. Empresário Davi Lopes, meu lá do Foto América, filho. Na ressaca do seu aniversário, Marcos Serra Mil Grau, Wendel da Refrigeração. Eu não. Fala, Gabriel! Vou mais permitir o teu olhar. Eu tenho mais uma desse tempo aí, desse tempo. GDK e acima é Torres. É a volta do casal hoje. Bora, Renanzinho, fiel também. Foi na vida. E aí, Fabrício, como é que é? O amor escolheu. Ícaro Carneiro. Meu bom. E meu parceiro Mizinho. Pra viver uma linda. Rafinha do Comércio, Ramon. Não. Família Juruna, alô, Rodrigo, alô, Rod, dos Atrevidos. Existe. Mona Lisa da TF e as suas amigas Beatriz, Marcelo, Andréa. Amigo Damião da série, o Iago Machado aqui, ó. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. E a nossa CDC da na área. Por caminhos estranhos. Renato do Detran. Fabrício do Táxi, você, a dona Wendy. Eita, que o bagulho tá doido. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Quem sabe canta, vai. Só quem vacilou no dia de ontem com a sua gata. Longe de você. Tá afim de pedir arrego pra ela agora. Não consigo. Chega e canta bem alto pra ela assim, ó. Estão cantando, né? Onde quer que eu vá, agora ele não vai mais tomar capa. Juventude. Vai virar morador de Belém do Pará. Bora, Juan Louco, você é a primeira dama. Você é meu. Minha amiga Aimee. A mulher que ganhou o coração do Luciano. Isso é um coração muito grande, não é pequeno, não. Ui! Uma chance, vai. Outro amor. Galera do rock aqui, dando valor na sequência, né, Vitor? Você é mais que o céu, o mar, a estrela e o luar. Sei que o bar. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Fazendo sonhar, você me faz enlouquecer. Carlinhos disse, eu fico emocionado, mano. Me deixou na solidão, agora é tarde demais. E o Vitor, então? Não quero mais você, não volta atrás. Galera, o Bazuca! Passou, passou. Vou baixar o som. Hoje eu vou sair pra curtir. Deixar o som me levar, e na batida, o novo príncipe, o som vai rolar. Eu nunca vi um cara tão feliz como hoje. Uma galera, eu tô vendo o Netinho GDK. Deixar o som me levar, e na batida, o novo príncipe, o som. É por isso que hoje é a volta do casal. O novo príncipe. Bora, Renanzinho, bora, Léo. Meu amigo Everton. O Everton CDC. E as emoções vão a mil no Porto de Marés. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Os irmãos que fazem toda a diferença. Aqui, Gordo e Dinho Pressão. A referência. 24 horas pensando em ti. E aí? Quando te encontrei. Aconteceu assim. Quem gosta é o Muralha. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo. Amigo grego dos top do comércio. DJ Edson vai agitar. E o gordinho. Detonar. Eu estou preparado, pode metralhar. Faz um S pra mim. Você é o agente fogo. Dentada. Faz um S pra mim. Louco por você. É o agente fogo, vou te ver. Eu quero ir embora. Parceiro, o Caio vai ir. Controlar. E a primeira dança. Tá curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice tocar. E aí, Dojinho? Os nossos corpos. Os empresários da Ceasa, Janaia. Vamos estar aqui. Bora pra cima. Pra cima. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S. Levante a mão e faz o S. Eu sou um velho. Itália, soquinho pro céu. Vai, vai, vai. Eu quero ouvir só as mulheres que nunca traíram cantando, já. Quero ouvir, quero ouvir. Cadê o corno? Cadê o corno? Cadê o corno? Cadê o corno? Ai, então tome, então tome, então tome, então toma, já. Você que é proprietário do carro, bravo. OFL 4116. Dá um chega no teu carro, rapidinho lá. Estás perto de mim, me sinto como. E meu parceiro Steve Reis também por ali. Na área. Pode... É o nosso motor. Eu desse jeito que eu e o nosso amigo Nyson. O cara passou no vestibular, moleque. Não te viajo, agora é verde gastado desse. Amor, eu sou. hein, Nadinho? Se você quiser, sou criança. Agora eu sou universitário. Eu sou uma mulher. Só me prometa que vamos fazer amor assim, assim. Jessiquinha da Beira Mar. Assim, Rubi. Trocou show binário. Rubi, Rubi. E aí, Cheguinho do Red. Rubi. Os garotos do Red. Rubi, Rubi. Ele é só a primeira dama. Eu sou Rubi, Rubi. E aí, Gabriel Nunes. Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi. Tá chegando aniversário. Eu sou o seu. Dos garotos Red. Rubi, Rubi. E vai ser no som que eles dão valor. Rubi, eu sou o seu. Bora Rubi. Pra cima. Amigo Wallace. Ele que é filho do Júnior Peixeiro. Vamos dançar, vamos curtir, vai! O comandante Vlad e o meu parceiro Keké também. A nossa família Maguari, obrigado! E parabéns! Como é que é? Não quero nem saber, eu quero é curtir. Porque o embala quente, não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada. Curtiu a cá de fogo, esse som da pesada. Eles arrebentam e fazem a festa. A galera gosta e dá valor. Andam só as balas e o povão agitam. DJ Zé e Juninho são show. Abalou uma batida, põe o povo pra dançar. Sando na batida, a galera. Os caçadores gostam assim, ó. Curtiu a cara de fogo? Esse... Aqui é Crocodilo.